sua boca, beijou outra boca. Eu sinto o gosto amargo da desilusão, e isso é mal. Você me apronta e desmonta um castelo de encantos, depois me deixa em prantos num tédio total, e isso é mal. Sua atitude anormal me deixa ferido, coração partido, preciso me refazer. Mesmo doendo no peito, te quero comigo. O teu jeito felino machuca e dá prazer. O azul do mar e a força das ondas vai e vem, traz no pensamento a saudade de você. Que vontade de te ver. O azul do mar e a força das ondas vai e vem, traz no pensamento a saudade de você. Que vontade de te ver. Sua atitude anormal me deixa ferido, partido, preciso me refazer. Mesmo doendo no peito, te quero comigo. O teu jeito felino machuca.